maravilha, sensual, domingar. Pois eu quero passear no parque novamente de mão dadas com você. Domingás, domingás, domingás, domingás. Mais um domingo sem você. Já não aguento mais. Já é demais, já não aguento mais. Domingás, domingás, domingás, domingás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quero tomar chá de jasmim com você de novo, embaixo daquela árvore florida, naquela xícara misteriosa que a vovó ganhou da baronesa, naquela xícara miraculosa de porcelana de sachê, de porcelana de sachê. Domingás, domingás, domingás, domingás. La la la la la la la la la la la la la la la. Maravilha. La la la la la la la la la la la la la la. Sensual. Esse som é pra domingás dormir nos meus braços. Domingás, domingás. Maravilha.